na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Tá no boi, meu vaqueiro. Sucesso, vem apaixonado da bexiga do bode, meus meninos. Coisa linda, salvimo! Retinho do forró, o vaqueiro cantador. Só vai descendo, colorindo a tarde. Coração transporta, derrama de saudade. Uma vontade afoita, sonhar nos teus braços. Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca e esquecer do tempo. Quem sabe canta? Te amar, te amar. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa, quero ouvir, magoa, magoa, magoa. Solta o trombone, meu vaqueiro. Salve, mãe, salve, bom. Grupo Marley Produções, tá ligado, tá mais eu. Meu vaqueiro vai rolando. Nosso amor é tão lindo, merece uma chance. Um pequeno deslize virou um avalanche. Tem dias que acho que vai ter um fim. Só penso em você, já não lembro de mim. Já esqueci de viver, não dá pra esquecer, não. Coisa boa, não dá, não dá. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Na verdade, quem ama perdoa, quem não perdoa não sabe amar. Minha Bahia, coisa boa. Às vezes uma coisinha à toa magoa, magoa, magoa. Minha Lagoa Real, coisa linda. Meu sudoeste da Bahia, coisa boa. Alô, Bill Reco, meu patrão! Segura, nego! Portal do Arrocha! Oh, é mais uma sem tirar de dentro, meu vaqueiro, vaqueiro falando de amor. Alô, Murilo, meu sobrinho, negão! Alô, meu vaqueiro! Oh, menino! Tá lembrando? Vai! De uma vez, não volte mais. Eu vou me acostumar. Não quero mais ninguém pra me enganar. Eu vou me acostumar. Não quero mais ninguém pra me enganar. Sei, foi bom demais nossos momentos, mas foram momentos e nada mais. Vai, não volte nunca mais. O que eu falei, não vou voltar atrás. Vai, não volte nunca mais. O que eu falei, não vou voltar atrás. O que eu falei, não vou voltar atrás.